está falando contigo neste momento. Abra o coração, limpa ele por dentro. Chegou tua hora de glorificar. Chega de ficar lamentando, dizendo que é o fim. O controle é de Deus, Ele cuida de ti. E na hora exata, Ele vai agir. Sei que a prova é de fogo e até faz chorar. E às vezes cansado a gente quer parar. Fugir da peleja, esconder por aí. Quem não tem jeito não dá, pois foi Deus quem chamou. A obra é dele, então por favor, tira de vez essa dor do seu peito. Jesus está, tá com uma vitória para te entregar. Abre o coração e deixa ele entrar. Ele está contigo nessa provação. Quando ele prova, é porque a bênção já está chegando. Esse vento forte ele está acalmando, só pra te fazer vencer. A prova é de fogo e até faz chorar. E às vezes cansado a gente quer parar. Fugir da peleja, esconder por aí. Quem não tem jeito não dá, pois foi Deus quem chamou. A obra é dele, então por favor, tira de vez essa dor do seu peito. Jesus está, tá com uma vitória para te entregar. Coração e deixa ele entrar. Ele está contigo nessa provação. Quando ele prova, é porque a bênção já está chegando. Esse vento forte ele está acalmando, só pra te fazer vencer. Jesus está, tá com uma vitória para te entregar. Ele está contigo nessa provação. Quando ele prova, é porque a bênção já está chegando. Esse vento forte ele está acalmando, só pra te fazer vencer. Só pra te fazer vencer. Você já é.